com seus duendes influenciam a mente de crianças inocentes. E as novelas não ensinam nada sério. Incentiva o divórcio, estimulam adultério. Meninas inclusas no pacote de turismo. Lucros no presente, futuro no abismo. Os filhos das ruas são rejeitados. Cola, cola, crack, crack, morre fuzilado. Você conhece o evangelho, não pode ficar calado. O inferno quer que você se cale. Não se cale. Não se cale. Não se cale. O inferno quer que você se cale. Desemprego gerando grandes confusões. A fome batendo na porta de um cidadão. Não conhece Jesus, agora vive sem paz. Trancado em sua casa, parece até Alcatraz. A lavagem cerebral encarna, reencarna, nunca tem fim. Mas na palavra de Deus não está assim. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juiz. Terceiro mundo é chamado Brasil. Celeiro do mundo, você tá ligado? O mundo está com sede, sendo enganado. Você conhece a verdade, não pode ficar calado. O inferno quer que você se cale. Não se cale. Não se cale. Não se cale. O inferno quer que você se cale. Não se cale. Não se cale. Não se cale. O inferno quer que você se cale. Não se cale. Não se cale. Não se cale. O inferno quer que você se cale.